Severo Magrini. E as músicas que você gosta de ouvir. Beleza, pura, chegando ao vivo pra você e feliz da vida, né? Manhã de terça-feira, 17 de maio de 2011. Beleza, pura, mais uma edição, né, da Salada Musical, sempre contando contigo pelo 2855-6600, músicas lindíssimas das antigas, também sucessos atuais, e sempre contando com o teu toque e a tua participação. Afinal, ela é de fundamental importância, 2855-6600. Beleza, muito mais emoção, som de gente grande, das 11 às 2 da tarde, Salada Musical, feita especialmente para você ouvinte, porque você ouvinte multi merece sempre o melhor. Multi FM, 87,5, a voz de Guarulhos no rádio. Beleza pura, programação bastante diversificada na Multi, beleza? Tem um pop, tem um rock, tem um sertanejo, tá valendo, tem uma programação evangélica chupimpa, enfim, né? Todo mundo aí em prol de um só objetivo, que é deixar você ouvinte feliz na vida, na Santa Paz de Deus, transmitindo não somente músicas bonitas, né? Notícias, tá certo? Mas também muita energia positiva e muita amizade. Vocês se vêm em ótima companhia, meu grande amigo Silas Santos, e o show da manhã, diariamente, né? De segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã, um show de alegria, de música bonita e muito alto astral. Show da manhã, apresentação Silas Santos. Beleza, 11 horas e 4 minutinhos, um beijo no coração, Rony Rocks, a todo o pessoal da Sunset FM, www.sunset.net, né, transmitindo, retransmitindo a programação do Severo Magrini, que é uma alegria imensa e uma grande responsabilidade, hein? Um grande abraço ao Rony Rocks e a todo o pessoal da Sunset FM. Beleza, daqui a pouquinho com certeza o endereço eletrônico para você acessar de montão, beleza? Um beijo a você ouvinte, agora 11h05, vamos de som. Som de gente grande pra você, chegando o Jota Quest. Um beijo no coração, um excelente dia. Valeu pela companhia. Terça, 17 de maio de 2011, 11h05. Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Eu vou.

E quando chorar vai se lembrar de mim, de tudo que eu fui pra você. Vai lembrar de mim. Quando alguém disser te amo, você vai lembrar de mim. E vai ser assim. Toda vez que alguém te amar, você vai lembrar de mim. Em cada pensamento seu, yeah, yeah, pra sempre vou estar. E vai ser assim. Toda vez que alguém te amar, você vai lembrar. Vai lembrar de mim. Quando alguém disser te amo, você vai lembrar de mim. E vai ser assim. Toda vez que alguém te amar, você vai lembrar. h 23, Kiko, Leandro e Bruno, né? Lembrar de mim, você vai lembrar de mim com certeza. É o KLB fazendo presença na Multi FM. Beleza, por aí é o seguinte, amanhã a Luciana Gimenez reassume, né, o comando do Super Pop na Rede TV. E para a ocasião tão nobre, terá o cantor Belo como convidado especial, tá certo? Então aí, ó, imperdível, tá bom? Lindíssima, não tão inteligente, Luciana Gimenez, tá voltando aí. A telinha do Super Pop na Rede TV, tá certo? Imperdível pra você. E a Band anuncia para este sábado, às 16 horas, sua estreia como transmissora da Série B, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? A Filé, que pertencia à Rede TV até o ano passado. Realmente aí, uma grande ideia, com certeza, prestigiar a Série B do Campeonato Brasileiro. Parabéns à Band. 11 horas e 24 minutinhos, lembrando a você que daqui a pouquinho, a partir das 11h30, né, as previsões astrológicas com a minha amiguinha Sara Lopes, tá valendo, enriquecendo a nossa programação, né, participando mais efetivamente da programação, com certeza, para você que curte de montão, né, para começar aí o teu dia na santa paz de Deus, né. Um beijo grande a você, ouvinte, ligue e participe, 2856-6600. E um ótimo dia para minha amiga Rose, né, lá do Santa Lídia, já ligando com muita simpatia. Rose, um beijo grande a você, minha linda, tudo de bom. Dá um beijoca na netinha Ana Clara e um beijoca em toda a família. Muito obrigado por estar sempre conosco, tá certo? Daqui a pouquinho, super som para você. Aí falou, Severo, liguei só para te desejar um ótimo dia e solicitar uma música bonita aí, tá bom? Então você faça o mesmo, 2856-6600, pelo menos para dar um bom dia. Você dá o teu toque, é muito importante, beleza? Faz a diferença com certeza. Um beijo grande para Cida Andrade, né? A minha amiguinha Cida do Flash Night, colega aqui de Multi FM. Um beijo grande a você. Um grande abraço ao Cleito Palmirense, a Daiane, Nivaldo Andrade. Um abração para o Lerte Silva também, viu, Lerte? Um grande abraço a você e a todos os companheiros da Multi FM. Beijo no coração. Como havia prometido, tem um som aqui do Chitãozinho Chororó, participação mais que especial do nosso grande Zé Ramalho. Esse canta de montão. Deixa eu mandar um grande abraço para o Bruno Mania, na escola, né? Já ligou e participou, desejando um ótimo dia para todos os ouvintes da Multi FM. Bruninho, um grande abraço a você, meu amigo. Sucesso e Deus te abençoe de montão. Tempo, coração leva pra saber, e o sinônimo de amar é sofrer. Um aroma de amor e forte adeus, espinhos. É como ter mulheres e milhões e ser sozinho. Na solidão de casa, descansar. O sentido da vida, encontrar. Quem pode dizer onde a felicidade está? O amor.

então um dia uma forte chuva veio e acabou com o trabalho de um ano inteiro. E aos 13 anos de idade eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas. Eu queria jogar, mas perdi a aposta. E trabalhava feito um burro nos campos, só ia carne, surra, baixo canto. Meu pai cuidava de toda a família, sempre se percebia a mesma fria. E toda noite minha mãe orava a Deus, era em nome da fome. Eu roubava 10 anos, passaram, cresceram meus irmãos, que os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Chorei, meu pai, dissipou a sorte, com a mão no meu ombro, em seu leito de morte. Disse, Martim, agora é só você, e não vai adiantar. Onze horas e 32 minutinhos, muito mais emoção para você, 87,5, Multi FM, a voz de Guarulhos no rádio. Daqui a pouquinho, super toque sobre esporte, para você ficar na boa, o Cartesiano que permanece no São Paulo. Mas agora o mais importante, né, a partir de hoje, previsões astrológicas para você ficar na boa. Beleza, minha amiguinha Sara Lopes, bom dia, Sara. Daqui a pouquinho, com certeza, a Sarinha vai dar um super toque para você, né, sobre as previsões astrológicas. Beleza pura, agora sim, preparando o microfone número 5, né? Microfone já aberto. Sarinha, bom dia. Bom dia, Magrini, bom dia, ouvintes. Muito frio hoje. Pode crer, Sarinha. A gente quer agradecer de montão, já de início, a partir de hoje, as previsões astrológicas, a tua participação, essa voz linda. Eu que agradeço o convite. E para começar, a gente vai falar os 4 primeiros signos. Beleza. Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Então, atenção, Ariano, lua cheia nos últimos graus de Escorpião, aprofunda sentimentos e traz à tona suas necessidades emocionais. Os acordos com sócios e parceiros, especialmente os que envolvem grandes quantias, seguem um ritmo mais rápido. Acorda, Ariano. Taurino, lua cheia em Escorpião, mobiliza mais uma vez seus relacionamentos, especialmente os amorosos. Está todo mundo querendo ficar apaixonado. A fase é ótima para engatar um novo namoro e conhecer alguém interessante. Taurino é o signo do mês. Abre os braços, Touro, para as novas energias. Geminiano. A lua cheia em Escorpião traz a você um grande movimento ao seu dia a dia de trabalho. Muitas propostas e novos projetos são possíveis neste momento. Ótima fase para cuidar da saúde emocional e física. Câncer, que é o meu signo. A lua cheia sempre afeta suas emoções, mas desta vez será muito positiva, especialmente se estiver envolvida ou quiser se envolver em um romance. Caso tenha filhos, que é minha Julinha, certo. O momento é ótimo para estar junto deles. Criatividade em alta. Beleza pura, Sara Lopes falando de você, para você, sobre as previsões astrológicas. Daqui a pouquinho, previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Beleza, Sarinha, daqui a pouquinho você volta, né? Volto, daqui a pouquinho. Maravilha, um ótimo dia você, ouvinte, Multi FM 87,5, 11h36. Um beijo grande a você pela sintonia, pela companhia, pela amizade. Beleza, 11h37, virou ponteiro, vamos de som. Música lindinha. Quem curte de montar essa música é minha amiguinha Cida, né? Vai para a Cida e para o Enivaldo Andrade. Um ótimo dia, valeu pela sintonia. Se quiser fugir pra qualquer lugar que for, nem precisa me chamar, tão perto que eu estou. esse medo de perder. Não te deixa me olhar. Esqueça o que passou, tudo vai mudar. Agora eu posso ser seu anjo, seus desejos sei de cor. Pro bem, pro mal, você me tem. Não vai se sentir só, meu amor. Sempre que quiser um beijo, eu vou te dar. Penso te tocar, te falar coisas comuns e poder te amar, o amor mais incomum. Não deixo o medo te impedir de chegar perto de mim. O que aconteceu ontem não vai mais repetir. Me deixe então estar contigo. Seus desejos sei de cor. Do bem pro mal, você me tem. Não vai se sentir só, meu amor. Se quiser, sempre que quiser um beijo, eu vou te dar. Eu vou te dar. Sua boca vai ter tanta sede de me tomar. Se quiser ir às estrelas, me dê a mão. Deixa eu te levar. Me deixa ser real e te ajudar a ser feliz. Porque eu sou o seu fogo, tudo que você quis, tudo que você quis. Essa é a sua rádio. Multi FM 87,5. Beleza, muito mais emoção pra você, o Super Som, né? Lady Gaga, Paparazzi, quem curte de montão, com certeza quem tá dançando de montão, meu grande amigo Biriba. Beleza, muito mais emoção pra você ligando e participando. 2856600. Eu vou falar com uma garotinha agora, Supimpa, minha amiguinha de verdade, gente finíssima. Malu, bom dia, minha linda. Bom dia, Severo. Chegou mais cedo da escola? Não, é que segunda, terça e quarta eu saio mais cedo mesmo. Ah, pode crer. Que mandas, meu amor? Eu quero Luan Santana, mas não é pecado. Tá valendo. E oferece pra quem? Pra minha mãe, pros meus irmãos e pro meu pai. Pra você. Muito obrigado, minha linda. E todos os ouvintes. Tá valendo, meu amor. Beijo grande pra você, tudo de bom, tá? Bom descanso aí, tá? Tá. Um beijo, linda. Tchau, tchau. Beleza, é a Malu ligando e participando pelo 2856600. Tá faltando você. Beleza, Lady Gaga, som de gente grande pra você, 11h43, um beijo grande a você, ouvinte, valeu pela sintonia, vamos tentar de novo com o ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia, lindão. Lindona Lourdes Maria do Haroldo Veloso, em Guarulhos, tá muito frio aí, minha linda? Tá um pouco, tá, mas tá gostoso, viu? Tá certo. Tudo que Deus manda é bom, calor, tá valendo. Frio, né, tudo a gente tem que aceitar e ficar contente, não é? Preparando o almoço? Tô preparando. Certo. Tô lavando roupa, preparando o almoço e ouvindo você. Olha que bênção. Obrigadão mesmo, muito obrigado. Um abração para todos os seus ouvintes aí que estão ouvindo, um abração para todos, para todas, né? Certo. E também de dar parabéns que o Santos ganhou, né? Pode crer, né? Que bom, né? Mas eu fiquei contente, eu sou corintiana, mas eu respeito aquele que ganha, né? Coisa linda, porque parabéns. Ganhou porque mereceu, porque jogou bem, o Corinthians está um pouco meio devagar. Né? Mas fazer o quê, né? Pode crer, né? Bom ficar contente com a vitória dos outros, né? É lógico, e teremos outros campeonatos aí, né? A gente tem que respeitar. Tá valendo. Agora uma pena que eu acho, é o Emar que chama, né? Qual? Não, jogador do Santo Emar, né? Aquele que vai ser pai tão novinho, misericórdia, né? É o Neymar, não, mas sorte da menina, né? É o Neymar, é. Ganhou na loteria. Já pescaram o peixante de crescer. Não deixaram o peixinho crescer, já pescaram, já pra poder. O futuro, né? Pensando no futuro, né? É, a molecada de hoje em dia. É, né? Uma pena, viu? Jogador, sendo jogador, ser pai assim muito novo, atrapalha, viu, Sérgio? É, né, né? Atrapalha porque um tempo atrás, uns anos, tinha também um jogador igual ele, né? É. E depois aí também ficou sendo pai, depois não comparecia na concentração. Então aí ficou muito difícil. Ele chegava atrasado porque tinha problema com a mulher, problema com a criança, doente, né? E ele caiu. Foi na época do Pelé. Época do Pelé, né? Ele caiu por causa disso aí, porque foi pai muito novo, com a mesma idade desse jogador aí, viu? Acabou prejudicando a carreira, né, Luiz? É uma pena, prejudica, atrapalha, viu? Ô, Luiz, quem tinha uma legião de filhos também era o Garrincha na época, né? Hã? Garrincha era danado na época, né? Quem? O Garrincha tinha um monte de filhos também. Tinha, não, você também, você viu que acabou na... acabou na pior pra não falar outra coisa? Né? Pra não falar outra coisa. Então é uma pena, viu? Uma pena muito grande desse jogador do Santos que tá jogando tão bem, mas não vão, né? É. Tomara que não atrapalhe, porque atrapalha, viu, Severo? É mesmo, é mesmo. Futuramente, muito novinho, a cabeça dele pra jogar, pra cuidar de filho, nem que não vai casar, mas tem essa preocupação com a mulher, ver a mulher tá doente, o filho fica doente, vai jogar com a cabeça já meia confusa, não dá, viu, Sérgio? É uma pena, viu? Tá certo. E pescar o bichinho muito pequenininho, tá? Eu deixar nem o peixinho crescer. Mas vamos desejar uma boa sorte aí. Vamos desejar, é difícil, vamos desejar, mas difícil vai ser. Pode crer, mas dê tudo certo. Um abraço pra todos vocês, pra todos os ouvintes, a Cid tá lá ouvindo. O Creito tá lá ouvindo, né, Creito? Tá ouvindo lá, gente. Um beijão pra você, Creito, ó. Pra você, Creito. Um beijo grande, Lourdes. Pra todos os seus ouvintes aí, tá bom? Obrigado, meu amor. Fica com Deus. Amém, tchau, tchau. É pra lá que eu vou. 11h46, muito mais emoção pra você. Feliz da vida, músicas bonitas, nacionais e internacionais, sucessos de ontem e de hoje, né? Informações. E a partir de hoje, vocês começaram a curtir aí as previsões astrológicas com a minha grande amiga Sara Lopes, a Sarinha aí. Tá beleza? Com certeza, aos poucos, a gente, através de opiniões, sugestões, críticas, né? Iremos trabalhar de montão para merecer essa grande amizade, essa grande audiência. Muita gente curtindo a Multi FM, o que é bom demais. Aonde tem a sol?

Beleza, som de gente grande para você na Multi FM 87,5. Beijo a você, ouvinte. Um grande abraço a todos os comunicadores da Multi FM. Sabadão, Mike e Micael na Casa da Traíra. Socorrer, me salvar, pra sempre me proteger. Se depressa a solidão, se mandar, se vence o meu coração, e não deixar de novo a nossa paixão resfriar entre eu e você. Quando a saudade doer, eu vou sair e procurar por você. Beleza, é muito som, com certeza um repertório riquíssimo, né? O pessoal canta música, né? Cantam de montão, não somente sucesso de própria autoria do Mike Micael, mas também sucesso aí do Eduardo Costa, Leonardo, Bruno Marrone, enfim, olha, uma infinidade, é música demais, e os meninos cantam de montão. Um grande abraço a Mike Micael, que estarão sabadão a partir das 15 horas lá na Casa da Traíra Sem Espina, hein? Estaremos juntos com certeza, e eu conto com a tua participação, com a sua presença. Beleza pura, muito mais emoção para você, com certeza. Quero mandar um beijo grande aí também para minha amiguinha Lucy Dance. A Luz que no dia 29 vai estar lá na creche Santo Expedito, né? Para um super show beneficente, né? E a creche fica situada ali no Jardim São João Batista. Vai ser um grande show, com certeza. A tua presença é de fundamental importância para ajudar a desmontar essa instituição. Tá bom? Dia 29/5, a partir das 15 horas. Convite antecipados e reservas pelo 2406-2778. Anotou bonitinho? 2406-2778 na própria entidade, tá beleza? Ou com a Marilu. Basta falar com a Marilu, ela vai com certeza te atender com muito carinho. Você já garanta aí o seu convite, tá beleza? Lá na creche Santo Expedito, no Jardim São João. Feito uma paixão, ainda sinto as marcas desse amor. Queria aprender. Beleza, é som de gente grande, com certeza, um forrozinho gostoso. Quem curte o forrozinho da Lúcia é o meu grande amigo Cleiton Palmeirense. Um abraço, Cleiton, tá valendo. E é o seguinte, o local da festa é ali no Salão de Festas Guarulhão, na Rua Felício Marcondes, número 378, no centro de Guarulhos. Super fácil aí pra você ir curtir de montão, tá certo? Além da Lúcia Dance, várias atrações, vai ter desfile, vai ter show com a banda do Sérgio Malandro, né? Salsi Fufu, Lúcia Dance do Forró, Cowboy Félix e convidados, e com certeza a tua participação para brilhantar esse super show beneficente para ajudar a instituição Santo Expedito, a super creche aí, trabalhando de montão para ajudar o pessoal, beleza? Um beijo grande, meio dia e sete. E é o seguinte, olha, daqui a pouquinho as previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião, tá bom? Não sai daí, vamos para um breve reclames aqui, tá bom? Vamos para o apoio cultural, daqui a pouquinho voltaremos com muito mais música para você ficar na boa. 662, Rádio Multi FM em 87,5 MHz, Guarulhos, a voz da sua cidade. Imagine que neste exato momento acendemos uma lâmpada.

desejo de ser, de ter. Talvez, quem sabe, por esta cidade passe um anjo e por encanto abra as suas asas sobre os homens e ter vontade de citar aos outros sem medida a qualidade de poder viver vida. Beleza, apuração de gente grande das antigas, Chicago, né? Eu quero mandar um beijão para a Flora e para o Lau mais uma vez. Um beijo grande a todo o pessoal do Parque Secap em Guarulhos. Boa parte da Zona Leste também nos curtindo. Emelino Matarazzo, São Miguel Paulista, né? Um beijo grande a você. Valeu, ouvinte, pela sintonia, tá bom? De volta conosco aqui no estúdio, tá? A minha amiguinha Sara Lopes vai dar um super toque para você sobre Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Não é isso, Sara? Então vamos começar com a previsão para Leão. Lua cheia em Escorpião mobiliza algumas emoções mais profundas, principalmente as relacionadas ao seu passado. Frase para você: quem vive de passado é museu. É hora de fazer uma limpeza e deixar o que não faz mais sentido para trás. Ótimo momento para a sua carreira. Vamos à previsão de Virgem. A lua cheia em Escorpião traz movimento à sua vida, com possibilidade de firmar alguns acordos que já estão em andamento há algumas semanas. Essa é a hora. Uma viagem repetida pode aumentar sua ansiedade. Equilibre sua mente. Para Libra. A lua cheia em Escorpião traz movimento às suas finanças. A fase é boa para dar andamento a projetos que envolvam novos investimentos e ganhos. Saturno, nesta fase, melhora a estrutura da sua vida financeira. Olha o din-din vindo aí. Para Escorpião. A lua cheia em seu signo deixa você mais sensível e aberto a emoções mais profundas. O amor passa a ser o foco principal de sua vida neste período. Relacionamentos pessoais e profissionais em alta. Atividade social. Daqui a pouco eu volto, Magrini, para as previsões dos signos de Sagitário, Capricórnio, Peixes e Aquário. Beleza, pura. Sara Lopes participando, abrilhantando a nossa programação com as previsões astrológicas. Beleza? Daqui a pouquinho, muito mais. Beleza, essa é das antigas, hein? Olha, If You're Not Here By My Side, o som do Menudo, né? O Ronnie Rox, que era ex-integrante do Menudo, fazia muito sucesso aquela fitinha amarrada, né, na cabeça, né? Junto com o Rei, o Rob, o Charles, né? Muito sucesso, com certeza, o Menudo aí, fazendo sucesso, arrebentando na década de 80. Beleza, o telefone para você ligar e participar é 2856600. Quer mandar um beijo grande para minha conterrânea Divina, em sintonia conosco. Divina, olha, o Eduardo Costa já se encontra no camarim, tá se preparando, tá certo?

daqui. Os povos que existem estão sempre se destruindo, estão querendo o fim do mundo. Cidade de piedade, mas vamos crer em Deus pra isso não acontecer. Mas vamos crer em Jesus, que morreu na cruz, já ressuscitou para salvar a humanidade. Mas vamos crer em Deus pra isso não acontecer, senão vamos acabar com a própria humanidade. Mas vamos crer em Jesus. Beleza, muito mais emoção, som de gente grande, liberdade, Cindy Paulinho, olha, só falta a confirmação, hein, para eles estarem participando do congresso lá no Machado para o Céu, um beijoca para o Danilo Alves, que é o líder da mocidade, a presença também de Noemi Nonato, Jéssica Senna, meu amigo Tininho Galileu, vai ser com certeza um grande evento. E agora tem a participação da minha conterrânea, lindinha de viver, minha amiguinha divina, tudo bem? Tudo bem, meu querido, e você? Tudo na paz, melhor agora falando contigo, meu amor. Então tá bom. Tá firme e forte, né? Firme e forte, devendo pra você o Eduardo Costa, tá bom? Isso, o homem tá difícil de sair do camarim, rapaz. Não, acabou de sair do camarim, tava preparando a voz. Eu escutei você falar, ô, minha amiga divina, o Eduardo Costa tá aqui no camarim se preparando, e eu esperando esse homem sair do camarim, ele não sai, poxa. Não, porque ele falou o seguinte, você vê, essa divina é muito especial e eu quero me preparar legal pra merecer esse carinho, tá bom? Oferece, tá bom. Oferece pra quem, minha linda? Eu ofereço pra Dona Jacira, a sogra do Dudu, da pizzaria. Certo. Ofereço pra Zilda, a filha dela, pra o Dudu, pra você, obrigado, pra Sarinha. Certo. Essa sua, é o que, assistente? É, ela é auxiliar administrativo na rádio, agora tá participando. Ah, então, pra ela. Certo. E o Wellington Ceará, que é o outro, é um conterrâneo nosso. E ele fica pra Carlene, a esposa dele. Certo. E pros filhos dele, e afinal, pra todos os ouvintes da Multi FM. Obrigado, minha linda. Muito simpática, como sempre. Um beijo grande. É sempre bom falar contigo, tá bom? Tá bom. Prazer é meu, viu, Severo? Tchau, tchau, minha linda. Tchau. Vou ouvir a música antes de levar a minha neta na escola. Beijo na netinha. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, minha conterrânea ligando e participando. Tá faltando você. 2856600. É o som do Peter Tosh. Daqui a pouquinho inteirinha pra você. Tá valendo. Um beijo grande a você, ouvinte. Valeu pela sintonia. Daqui a pouquinho a gente conversa com o ouvinte, porque agora tem o Eduardo Costa. Linda de viver essa música, hein? Belíssima solicitação da minha conterrânea divina. Um beijo grande, Di. Valeu aí pela sintonia, pela amizade. Meio-dia e 48. Boa tarde. O que aconteceu entre eu e você foi tão lindo, me marcou, ficou dentro de mim. Agora não sei te esquecer. O tempo não pode apagar o que foi tão bonito, o que o amor preparou pra nós dois já estava escrito. Você é a metade de mim, a minha alma gêmea, meu mundo, meu céu, meu começo, meu fim. Teu cheiro de amor já está em meu corpo marcado, feito tatuagem grudada em mim, grudada em mim. Você invadiu minha vida, virou caso sério, paixão proibida, um doce mistério. O que é que eu vou fazer? O que vou fazer? Saudade procura e te chama a todo momento, e você não sai do meu pensamento. Não vou te esquecer. O tempo não pode apagar o que foi tão bonito, o que o amor preparou pra nós dois já estava escrito. Você é a metade de mim, a minha alma gêmea, meu mundo, meu céu, meu começo, meu fim. Meu cheiro de amor já está em meu corpo marcado, feito tatuagem grudada em mim, grudada em mim. Você invadiu minha vida, virou caso sério, paixão proibida, um doce mistério. O que é que eu vou fazer? Saudade procura e te chama a todo momento, e você não sai do meu pensamento. Não vou te esquecer. Você invadiu minha vida, virou caso sério, paixão proibida, um doce mistério. O que é que eu vou fazer? Procura e te chama a todo momento, e você não sai do meu pensamento. Não vou te esquecer. Meio dia e 51 minutinhos, Eduardo Costa, feito tatuagem. Severo Magrini. E as músicas que você gosta de ouvir. Beleza, com certeza as músicas que você gosta de ouvir, porque você nos ajuda a fazer a programação, beleza? Por falar em ajuda, um abração para o Rony Rocks em sintonia conosco, lá em Fortaleza, né? E o Rony manda um super toque aqui, daqui a pouquinho eu vou conversar com o Vince, e o Rony dá um super toque pelo seguinte, o programa está sendo retransmitido pela Sunset FM, beleza? E anota aí o site, www.radiosunset.net, beleza? Um abração, Roninho, valeu pela força, todo mundo nos curtindo em Fortaleza, no Ceará, em todo o país e até fora dele. É importante, é bom demais. Lembrando a você que perdeu a programação do Severo durante o dia, né? A qualquer hora, a qualquer momento, você pode acessar o www.radiosunset.net e curtir a programação a hora que você quiser, beleza? De manhã, à tarde, à noite, com certeza o programa será regravado aí para você curtir de montão. www.radiosunset.net, tá bom? Rádio SUNSET.net para você. Rádio Sunset. .net, né, retransmitindo a programação do Severo Magrini. Eu fico feliz da vida com isso, por estar fazendo muitas e muitas amizades. Beleza, meio-dia 53, daqui a pouquinho as previsões astrológicas para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Minha amiguinha Luciane de Ermelino, beijo no coração, minha linda. Muito obrigado por estar nos ouvindo. Tô procurando aqui a tua musiquinha do Marcelo Aguiar. Boa pedida, daqui a pouco, beleza? Vamos tentar direto? Alô, boa tarde. Daqui a pouquinho a gente conversa com o ouvinte, com certeza. Muito mais emoção para você. Ligue e participe na ponta da agulha, na ponta do laser, como que olha, tem um som La Isla Bonita da Madonna, beleza? Segundo o meu amigo Rony, hoje é o Dia Internacional da Internet, né? Criado em 2006 pela ONU, né? Organização das Nações Unidas, beleza? Um abração aí pela informação, meu grande amigo Rony Rocks. Um beijo no coração. Vamos tentar direto aí de novo. Alô, boa tarde. Alô? Alô, boa tarde. Opa, Cidinha, agora oi, sim. Oi, Severo, tudo bom? Graças a Deus, minha linda. Bom demais falar contigo. Ai, que bom. Eu tô te ligando aí pra dar uma boa tarde pra você, pros seus ouvintes, né? Certo. E parabenizar aí pelo quadro novo com a Sara. Um beijão pra ela. Tá mandando certo. Muito bem. É, Sara Lopes. Arrebentando aí com as previsões, né, Cida? É, com certeza. Então, deixa um abraço pra ela, tá bom? Beleza. E pra dizer também, pra te perguntar uma coisa. É. O Rich também está preso no camarim desde sábado. Eu só lembro que o Eduardo Costa já conseguiu sair. Então, o Rich, ele falou assim, velho, tô chegando, tô preso no trânsito aí, mas com certeza. Nossa, mas hoje... desde sábado, meu Deus, hein? Não, mas hoje sai, beleza? Beleza, Cida? Desde sábado? Cida, por favor. Coitado desse Rich tá preso aí dentro desse camarim. Pode crer, nega. Mas fala o seguinte, olha, hoje com certeza, daqui a pouquinho eu mando pra você, tá bom? E oferece pra quem, nega? Então, eu ofereço pra todos os ouvintes, né? Certo. E mandar um beijão lá pra Lourdes Maria também, né? Certo. E pro tio Matheus, pra Vera Sorriso, pra Lucidance. Mandar um beijão pra Marlene, pra Lúcia Rosa, pro Francisco da Ponte Alta, pra Flora, que hoje tá romântica, né? Você viu, rapaz? Nossa, olha, fez todos nós viajarmos aí, né, no passado. E falou que ganhou uma caixa de cerveja, apostando aí que essa versão é bem das antigas, né? Nossa, falaram que cerveja? Era da Mariah Carey e tal, e ela falou que não e acabou vencendo aí. Ô, Severo, ela falou que ganhou o quê? Uma caixinha de cerveja, não sei de quem. Eita, mas eu nunca vi uma pessoa ganhar tanta cerveja como a Flora. É mesmo? Ela põe todo mundo na mão e ela só ganha cerveja. É bom que a gente toma junto lá na Casa da Traíra, sem espinha, viu? Ô Cidinha, você tá convidada, quiser comparecer lá com o nosso grande amigo aí, o Erivaldo, tá? Uhum. Sinta-se à vontade, você vai ser muito bem recebido e vamos estar contando com a tua presença lá, tá bom? Quando vai ser? Sábado agora, a partir das 15 horas. Ah, tá. A gente vai levar os meninos lá, Mike e Mikael, pra cantar de montão. E seria interessante os amigos e ouvintes da Mute estar presente lá. Ah, com certeza, bem pertinho daqui, com certeza a gente vai dar uma passadinha sim. Promete? Prometo. Maravilha, então. Promessa. Então, mas a Flora, deixa eu te contar. Se você for assim num barzinho, numa festinha assim, um bar principalmente, porque festa é de graça, né? É. Você vê a mesa da Flora e do Lau, não falta cerveja. Mas é tudo ganhada, porque ela põe todo mundo na palma da mão e o povo tem que pagar cerveja pra ela. Toma cuidado, hein, Severo? Não, mas tá valendo. Lá tem suficiente pra todos nós, beleza? Não, mas então, mas é que tá o problema. Ela não precisa pagar. Ela põe o pessoal na palma da mão e o pessoal tem que pagar pra ela. E ela se garante mesmo? Bebe mesmo? É verdade. Gosta de uma sério. Cervejinha? Oi? Ela gosta de uma cervejinha? Opa, a Flora? Não brinca com ela, não. Tá valendo, Cida. Então um beijão pra ela, né? Certo. E pra todos, o Colibri, a Suzy, pro Enivaldo Andrade, pro Cleiton, pra Daiane, e pra Nena, dona Neuza, pra Sandra, do Bruno, a Divina também, que acabou de ligar aí agora, pra Rita Max, enfim, pra todos os ouvintes, tá bom, Severo? Pro Everaldo, a dona Branca. Beleza. Com o presbítero Ailton, a Bispa Cristiane, o Bispo Dias. Você tem notícia da Bispa Cristiane? Não, minha linda, eu vou tentar aqui conseguir o telefone, né, do Dias para obter informações, né? Se ela estiver ouvindo, né, ela, seria bacana, interessante se ela desse uma ligadinha, né, pra gente ficar sabendo como ela está. Um beijão pro pastor Paulinho também, a pastora Cindy, enfim, a Ivone Dutra, enfim, todos que estiverem sintonia ouvindo o seu programa. Muito obrigado, minha linda. Tá bom? Beijo grande, sábado eu conto com vocês. Sábado não pode deixar que a gente vai dar uma passadinha lá, sim, pode ter certeza. E ontem o Laércio Silva deu uma notícia meio estranha lá no programa dele, né? Que a sua filhinha vai ser santista. Nossa, e já... E você falou que ela já é santista, mas é fofo, não, né? Negativo, é fofoca, hein? Um abração para o Laércio e a todos vocês do Flash Night, viu, Cida? Obrigado pela lembrança. Obrigado, e eu peço aí para todos os ouvintes que estejam ligadinhos hoje na programação, que a gente está aguardando aí uns convidados, né? E vai ser muito interessante, se realmente eles estão para marcar esse... Pra confirmar a presença hoje no Flash Night, né? Das 18 às 19 horas, isso, né, Cida? Isso, e seria, eles vão confirmar a partir das 15 horas, né? Certo. A gente vai ter a confirmação dessas visitas. E seria importante que todos os ouvintes estivessem ligadinhos e ouvindo, porque afinal de contas, essas pessoas vão falar sobre a nossa cidade, né? E seria importante vocês estarem ouvindo aí e participando hoje. Beleza pura, minha linda. Tá bom? Beijo no coração, minha linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Severo. Beleza pura, ligando e participando, a minha amiguinha Cida do Flash Night. Um grande abraço a toda a família Flash Night. E as músicas que você gosta de ouvir? Som de gente grande, com certeza. E eu feliz da vida, o DJ Daniel Dias de Aveiro, em Portugal. Tá ligadinho pela Sunset. Valeu, Rony. Um abraço a você. E aos amigos DJs aí da Europa, também nos curtindo, hein? Tamo ficando chique, hein? Mute FM, 87,5, a voz de Guarulhos no rádio. Meu grande amigo, Patrício, né? Daniel Dias, um grande abraço aí. Um beijo a todo o pessoal de Portugal, curtindo a Mute FM. Beleza, mais uma vez o site para você é www.radiosunset.net, retransmitindo a programação do Severo Magrini da Multi FM 87,5, a voz de Guarulhos no rádio. Lembrando que você curte a qualquer momento a programação do Severo através da Sunset, beleza? www.radiosunset, que é sunset.net. E agora vamos de som, afinal aqui é pouco papo e muito som. Na ponta da agulha tem o som La Isla Bonita, da Madonna. Intimidade ferida é o que restou de nós. Beleza, voltando ao vivo pra você, curtimos uma Isla Bonita Madonna, beleza? E é o seguinte, olha, seguinte, tá bom? Sabadão essa dupla vai estar cantando de montão pra você, além de músicas da própria autoria, né? Também um repertório supimpa de Léo Magalhães. Você vai curtir também Supersão com o Eduardo Costa e o Telefone Tocando. Mas você vai curtir isso aqui sabadão, tá bom? Essa super dupla lá na Casa da Traíra Sem Espinha. Quero sentir suas terá sido o motivo da nossa separação. Se é que se cansou de mim, não pude perceber. Intimidade ferida é o que restou de nós. A minha felicidade se foi com você. Outro melhor do que eu você não encontrará. Também não encontrarei alguém assim como você. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Vem me dizer onde errei, que eu te peço perdão. Quero sentir suas mãos e os seus beijos de novo. Eu quero provar pra você a força do Dia 6, com certeza, Mike Mikael, sabadão a partir das 15 horas na Casa da Traíra Sem Espinha. O ambiente é super aconchegante, super familiar, vale a pena você ir, levar a família, curtir de montão, tá certo? Delícias pra você, tudo pra você em feixes, frutos do mar e atendimento, nota 10 do meu grande amigo Everaldo. Estaremos juntos, com certeza, né, nesse ponto de encontro dos amigos, pra conversarmos de montão, tá bom? Deixar as fofocas em dias, né, e curtir de montão. Outra mulher. Beleza pura, durante toda a semana iremos falar o endereço pra você, tá bom? E fazendo esse super convite para sabadão a partir das 15 horas. Anota o endereço. Casa da Traíra Sem Espinha. Camarão, caldo de piranha, pescado, manjuba, curvina, porções de fritas, frios, rã e muito mais. Temos um cardápio variadíssimo e um ambiente super familiar e aconchegante. Além de salão de jogos e TV por assinatura. Confira com a família e os amigos a mais famosa de Cumbica. Casa da Traíra Sem Espinha. Aberto de terça a sexta a partir das 17 horas. E ao sábados, domingos e feriados, a partir das 11 da manhã. Rua Bento de Azambuja Zibas, número 100, Cumbica, Guarulhos. Próximo à Igreja São Lázaro. Fone 2303-1587. 2303-1587. Vai logo. Beleza, som do locutor com Mike Mikael. Beleza, e é o seguinte, ontem, né, estávamos conversando aí sobre a perca de uma pasta azul, né, o nosso grande amigo Francinaldo Marques da Silva acabou perdendo uma pasta azul contendo duas carteiras de trabalho, tá certo? Se você obteve aí qualquer informação, se você tem informação sobre o paradeiro dessa documentação, por gentileza entrar em contato pelo 8244-6393, 8244-6393, tá? O Francinaldo vai te dar uma recompensa com certeza, porque documentação é muito complicada, hein, gente? Então, por favor, tá? E ontem, falando sobre a perca dessa carteira, o nosso grande amigo Antônio, né, achou não esses documentos, mas um outro documento aí, tá? Uma pasta contendo uma carteira de trabalho e um crachá de Lorielson Luiz Alves, tá beleza, ô Lorielson? Se você tiver em sintonia, alguém conheceu o Lorielson Luiz Alves, né, foi encontrada aí uma pasta com a carteira de trabalho, um crachá e algumas folhas lá, para você entrar em contato com a gente pelo 2856600, que passaremos o telefone do Antônio para você retirar essa documentação, beleza? Lorielson Luiz Alves, né? Foi encontrada aí a sua carteira de trabalho com o nosso grande amigo Antônio. Um grande abração, Antônio, que vai estar aqui domingo no Gente da Gente com uma super banda de forró, né? Fazendo uma visita aos estúdios, num bate-bola, uma pequena entrevista com o Severo Magrini, domingão, beleza? Imperdível. Por onde anda o meu amigo corintiano Everaldo, hein? Um grande abraço, Everaldo, a Dona Branca e a todos os clientes da Banca de Jornais e Revistas, a favorita.

A lua cheia em escorpião pede um olhar carinhoso para a possibilidade de começar um curso de especialização que ganhará importância em pouco tempo. A fase é ótima para a aquisição de novos conhecimentos. Beleza, Puri. Amanhã, com certeza, de volta às previsões ainda astrológicas. Ainda tem mais um. Opa, é do peixe? Aquário. Aquário. Lembrando que o peixe, né? O nosso amigo Rony Rocks é pisciano e está nos curtindo em Fortaleza, hein, sabe? A Julinha também é pisciana. Maravilha. Para Aquário, a lua cheia em escorpião mobiliza positivamente questões profissionais em andamento. Um projeto pode ser aprovado, assim como pode começar em um novo trabalho. A fase traz sucesso e concretização de metas. Beleza, Pura Sarinha, obrigado por hoje. Amanhã, com certeza, mais previsões. Beleza? De nada, amanhã estou de volta a partir das 11 horas. 11 da manhã. Isso mesmo. Beleza. Sara Loss participando do Salada Musical, com muita competência, tá certo? As previsões astrológicas para você ficar na boa. E peixes, por Rony, que é pisciano, né? Peixes, fala que você vai conhecer um DJ diferente, viu, Rony? Um grande abraço, Rony, a todos os conterrâneos em Fortaleza, no Ceará. Mais uma vez, um obrigadaço para minha amiguinha lindinha de viver, Sara Lopes, participando, abrilhantando, enriquecendo a programação do Severo, Salada Musical. De segunda a sexta, das 11 da manhã às 2 da tarde. Beleza, porra. Daqui a pouquinho, com certeza, na íntegra, pra você curtir de montão. Tá certo? Olha, já são uma hora, né? É uma hora, tá bom? 13 horas e 32 minutinhos. Feliz da vida, fazendo muitas e muitas amizades. Um abraço para o Antônio, São Miguel Paulista. Lembrando que o Antônio estará aqui, domingão, né? Na programação do Severo Magrini, com a super banda de forró aí, dando super toque, né? Mostrando o trabalho aí da banda. Com certeza, faremos um bate-bola supimpa. E o Antônio será muito bem recebido aí pelo Severo e também por todos os ouvintes da Multi FM, tá? Os ouvintes que têm nos ajudado bastante, graças a Deus, todos os artistas, né? Que vêm aqui aos domingos, são muito bem recebidos, e os ouvintes participam de montão, com muita alegria, perguntas, muito alto astral. Beijoca é grande a todos os ouvintes da Multi FM. Beleza, vamos tentar direto no ar? Vamos nessa então. Alô, boa tarde. Alô, daqui a pouquinho... Opa, com quem eu falo? Alô? É o Tutu, daqui a pouquinho a gente conversa com certeza, beleza? Ligue e participe, 2085-6600, um beijo grande a você, ouvinte, valeu pela sintonia. Vamos para mais uma das antigas? Lembrando a você que daqui a pouquinho o Tininho, tá certo? Super Tininho aí, Tininho Galileia vai cantar de montão para você e o Tininho vai estar também no congresso lá da Mocidade, da Igreja Machado para o Céu, beijoca é grande a todo o pessoal de lá. Essa é das antigas, para você, ouvinte multi. 1h32, boa tarde. When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. When I dial the telephone, nobody's home. Thank you.

agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família bênção do Senhor. Eu convido você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga: eu te amo, você é muito importante para mim. A minha família é um presente do Senhor. A minha família família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. 1h42, impossível não se emocionar com essa linda canção. Música para reflexão, hein? Para que você possa valorizar de montão a tua família. Afinal, família é a base de tudo, né? A estrutura. Regis Danese cantando de montão na Multi FM 87,5. Linda de viver. Rádio Multi FM 87,5 MHz. Guarulhos, a voz da sua cidade. O seu horário de almoço ficou ainda mais gostoso com a companhia do Severo Magrini. Programa Salada Musical. De segunda a sexta, uma verdadeira salada de sucessos, alegria, informação e muita energia positiva. Salada Musical. Apresentação Severo Magrini. Beleza, voltando ao vivo para você, feliz da vida, graças a Deus por essa grande oportunidade de estar aqui todos os dias, fazendo muitas e muitas amizades, beleza? De segunda a sexta, das 11 da manhã às 2 da tarde, sábado e domingo das 10 ao meio-dia. Beijoca no coração todo o pessoal, né, que compõe, que integram a Multi FM, a todos os nossos comunicadores, um beijo no coração, um abração meu grande amigo Cláudio Vespa, o Vespasiano, né, todos os dias aí, ó. A partir das 7 da manhã, Saudade Sertaneja, programaço para você curtir de montão, já começar o dia aí com muita alegria, muito alto astral, tá certo? Após as 8, das 8 às 9 da manhã, tem Bom Dia Notícias, Dr. Reginaldo Senna, Cláudio Vespa, sempre a participação do meu grande amigo Márcio, o nosso Motolink, fazendo grande presença aí, né, com notícias de Guarulhos, de São Paulo, do Brasil e do mundo. Muita informação, com certeza, programaço com muita credibilidade, beleza? Deixa eu mandar um grande abração para o Silas Santos, show da manhã, das 9 às 11 da manhã, programaço para você, com muita alegria e música bonita, tá bom? Das 11 às 2 da tarde tem o Severo Magrini, esse amigo que vos fala, e muita participação do ouvinte, pessoal bacana, sempre em sintonia com a gente, músicas das antigas, músicas, né, atuais, importante é estarmos juntos, fazendo uma super salada musical, nacionais, internacionais, tá sempre com a participação de muita gente bonita aí, nos curtindo em Guarulhos e também fora de Guarulhos, fora de São Paulo, a gente fica feliz da vida. Beleza, a programação ficando mais rica, graças a Deus, né? A participação da Sara Lopes, todos os dias agora com as previsões astrológicas. Tem o meu grande amigo Everaldo, da Banca de Jornais e Revistas, a favorita, com as curiosidades mais interessantes do rádio. Beleza, um abração para você, Everaldo. E em breve, com certeza, um quadro de esportes, tá bom? Tudo sobre esportes aí, para você ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo. Multi FM 87,5, muito mais emoção para você, a voz de Guarulhos no rádio. Um beijo a você, ouvinte. Muito obrigado pelo carinho da sintonia. Beleza, se você quer ser nosso parceiro, muito simples, 67299812, para dar aquele apoio cultural, para aumentar as suas vendas aí, tá certo? 67299812, entre em contato com o Severo Magrini ou através do contato@severomagrini.com. Vamos tentar de novo? Alô, boa tarde. Boa tarde. Opa, Flora. Agora eu quis falar no ar. Tá valendo, Florinha. Porque a Cida ligou pra mim me apurrinhando. Foi mesmo? Foi, depois da caixinha de cerveja que o senhor falou aí. Sobre a cervejinha? Ô menino, eu tava mexendo no meu disco de vinil. Certo. E lembrei, sabe de quem? É. Amanhã, se você puder, toca pra mim Terra Winter. Opa, das antigas, eu busco pra você com certeza. Faz favor? Isso. Ó, a sua programação tá jóia, viu? Ô, minha linda, tá dando obrigado. Cara nova, né? Isso. Assim, fica gostoso de ouvir. E vamos buscar, né, mais e mais. Agora que você tá com mais tempo, né, colocar coisas novas, né? Isso. Informações. Beleza, minha linda. Né, não? Tá certo. E vocês podem opinar, sugerir, criticar, sintam-se à vontade, beleza, Flora? Não, com certeza, tá? Você sabe que o meus ouvidos, ele é crítico. E você tem muita personalidade, é importante sinceridade. Tá bom, filho. Tá bom? Beijo. Falou, grande. Beijão pra você. Terra Winter amanhã, tá bom? Tá valendo. E sabadão a gente toma uma cervejinha, beleza? Beleza, falar com o Lau. Um beijo. Beleza pura, muito mais emoção pra você. Mais uma vez, lembrando a você, sábado, Mike e Mikael fazendo aquele showzinho ao vivo, né? Um repertório sertanejo supimpa pra você. Também temos um forrozinho gostoso, beleza? Mike e Mikael, sábado, a partir das 15 horas, na Casa da Traíra Sem Espinha. Beleza, feliz da vida, mais uma vez um abraço ao Rony Rocks, nos dando uma força supimpa, muita gente curtindo a programação do Severo também, né, em outros canais aí, via net, a gente fica feliz da vida, tá bom? Um grande abraço aí, Rony Rocks, beijoca no coração, que Deus te abençoe de montão, e dá um beijão à família aí em Fortaleza, no Ceará, tá beleza? E é o seguinte, falamos hoje de camarim, que o Eduardo Costa estava no camarim para cantar para minha conterrânea linda, divina, beleza? Vou dar um super toque aqui, olha, cresce nos corredores e camarins do Projac, na Rede Globo, né? O ciúme de outras produções em torno de Cordel Encantado. Tá valendo? Novela das seis que continua a colecionar confete e elogio de todo mundo. Muita gente curtindo aí realmente o grande sucesso, a novela das seis, Cordel Encantado. Muito engraçada também, tá bom? Tem uma lindona aqui das antigas, linda de viver, para você ficar na boa. Beleza, Air Supply. Essa dupla canta de montão e com certeza você vai viajar no tempo e lembrar os bons momentos da vida. Daqui a pouquinho tem Biafra. Uma ótima tarde. I'm lying alone with my head on the phone, thinking of you till it hurts. I know you hurt too, but what else can we do? Tormented and torn apart. I wish I could carry your smile in my heart. The times when my light seems so low, it would make me believe what tomorrow could bring, when today doesn't really know. So lost without you, I know you were right, believing for so long. I'm all out of love, what am I without you? I can't be too late to say that I was so wrong. I want you to come back and carry me home, away from these long, lonely nights. I'm reaching for you. Say if I call on you now, said that I can't hold on. There's no easy way, it gets harder each day. I'll be gone. I'm all out of love, Das antigas, som de gente grande pra você, as melhores nacionais, você curte na Multi FM 87,5, a voz de Guarulhos no rádio. Eu encontrei uma menina veneno aqui, tomara que seja do hit, viu, senão vai levar um puxão de orelha. Pra minha amiguinha Cida, do Nivaldo Andrade, minha amiguinha Daiane, lindinha de viver, tá certo? E aproveita, deixa o ensejo, manda um beijoca no coração do meu grande amigo Cleiton Palmeirense. Beleza, 1h52, um beijoca no coração para Salete, nos curtindo em Guarulhos. Um beijo, Salete. Valeu pela sintonia, minha linda. Beijo grande e uma ótima tarde para você. Menina. Severo Magrini, Saudade. Som de gente grande, Baby, I Need Your Lover, som do Johnny Rivers. Esse é um ícone da música mundial, com certeza, canta de montão, beleza? E é o seguinte, um beijo grande a você, ouvinte, vai ligando e participando, opinando, sugerindo, criticando, para que possamos aí, assim, melhorar essa grande amizade, beleza? E porque a participação do ouvinte é de fundamental importância. Sem o ouvinte, né, não existe emissora, tá valendo? É tão importante que a gente tá fazendo até algumas gravações aqui, daqueles ouvintes, beleza, que participam de montão, logicamente, com a sua permissão, a gente solta no ar, tá bom? Porque é muito importante, às vezes eu tô curtindo em casa, fico ouvindo novamente o programa, né? E agora, pela Sunset FM, tá bom? Vai ficar melhor ainda, muita gente nos curtindo aí, em qualquer momento do dia, basta acessar Sunset FM, www.sunset.net, beleza? Um abração ao meu amigo Rony Rocks, a Rony Rocks e a todo o pessoal de Fortaleza, tá bom? Veja como é interessante a participação do ouvinte, né? O alto astral, a energia positiva, é bom demais fazer amizade, hein, gente? Se liga nessa, ó. Sandrine de Ermelino Matarazzo, bom dia, Sandra. Fazia muito tempo que eu não escutava. Ai, parece que é muito som do Bidiz, pode crer, muito bom gosto, hein, pastor? Rapaz, aquele negócio é o seguinte, eu sou pastor evangélico, é. Faço música de qualidade. Alô, bom dia. Alô, alô. Ô, bênção, beleza? Tá pensando que eu não faço barulho no seu programa, tá, cara? Vendo? Eu fiz tucu-tucu-tucu e tô ligando. Beleza pura, só tá faltando essa você música. Ligar e participar, beleza? A Vossa Excelência Tiririca vai cantar daqui a pouquinho pra você, com certeza. Daqui a pouquinho a minha sequência é saideira, beleza? Enquanto isso, tem uma do Michael Jackson pra você matar a saudade. Então, ligando e participando, beijo a você, ouvinte. Valeu pela sintonia.

Aos 7 anos eu cortarei o seu cabelo e batizarei. Eu lhe darei um nome santo. Aí veio a confusão. Aos 7 anos eu já sabia o que era bom. Minha mãe chamou e disse: vem cá, menino, seu nome vai ser João. João não, mamãe, João não, mamãe, João não, mamãe, João não. João não, mamãe, João não, mamãe, João não, não, não, não, não, não, não. Então vou me chamar de Antônio ou de Francisco. Toninho, mamãe, Toninho, mamãe, Toninho, mamãe, Toninho. Chiquinho, mamãe, Chiquinho, mamãe, Chiquinho, mamãe, Chiquinho. Então vou lhe chamar de Raimundo ou Sebastião. Mundico não, mamãe, Mundico não, mamãe, Mundico não, mamãe, Mundico não. Sebastião não, mamãe, te amo, mãe, te amo não, mamãe, te amo não. Então vou lhe chamar de Emanuel ou de Joaquim. Manel não, mamãe, Manel não, mamãe, Manel, mamãe, Manel não. Gigi não, mamãe, Gigi não, mamãe, Joaquim não, mamãe, Gigi não. Então vou homenagear ao padroeiro do Ceará. Seu nome vai ser José. Se não quiser, vai apanhar. Zezinho, mamãe, Zezinho, sim, mamãe, Zezinho, sim, mamãe, Zezinho. Mamãe, que nome lindo. Meu nome é José. José, nome lindo. Zé, gostei, mamãe. José, meu nome. Mãe, guarda esse cinturão, mãe. Cinturão pra segurar a calça, mamãe. Mamãe, coisa linda, você me deu o nome de José. Zé, meu nome é Zé. José, sim, é Zé. Mamãe, não bate. Que do nosso deputado federal Tiririca, né? João não, beleza? É o seguinte, estou chegando ao final de mais um programa, agradecendo primeiramente a Deus por essa grande oportunidade, né? De estar fazendo muitas e muitas amizades, beleza? Um beijo grande a você, ouvinte, valeu mesmo, tá beleza? Deixa eu preparar aqui uma super sequência, um apoio cultural, depois uma super seleção para você ficar na boa. Severo Magrini. E as músicas que você gosta de ouvir. Beleza, por um beijo grande a você, ouvinte. Muito obrigado pela companhia. Bom demais estar contigo. É bom demais ter você comigo aqui na Multi FM 87,5. A voz de Guarulhos no rádio. Beleza, amanhã, se Deus assim permitir, a partir das 11 da manhã, muita música bonita, alegria, informações, previsões astrológicas, curiosidades com meu grande amigo Everaldo e o mais importante, a tua participação pelo 2085-6600. Tá valendo? Você pode interagir conosco através do site www.multifm.com.br. Pode mandar e-mail pro Severo, tá bom? Pelo contato@severomagrini.com. Anotou bonitinho? contato@severomagrini.com ou pelo 6729-9812. Beleza, é o seguinte, olha só, ratificando aqui, né? Eu quero mandar um abração para o Rony Rocks e o endereço eletrônico bonitinho é www.radiosunset.com. Beleza? RadioSunset.net, beleza? Anota bonitinho, até me familiarizar vai ser complicado, hein? Vou mandar gravar uma vinheta supimpa, porque afinal vale a pena. Você pode ouvir a programação do Severo também através da www.sunset.net, tá bom? RadioSunset.net, pra você ficar na boa. E curtir a programação a qualquer momento do dia, hein? De manhã, à tarde, à noite, você pode ouvir novamente se você quiser, tá certo? Fique na santa paz de Deus. Até amanhã, a partir das 11 da manhã. Beijo grande, muito obrigado pela companhia. Uma ótima tarde. Vamos para o Reclamos, o apoio cultural, depois uma super seleção musical, só música bonita. E após as 16 horas, meu grande amigo JJ Neto e convidados, programaço para você, tá bom? Das 16 às 17. Das 17 às 18 horas, tem o meu grande amigo Zé do Vale. Esse é gente fina, forrozinho gostoso para você curtir o forrozão do Zé do Vale. Das 18 às 19, Last Night, o programa Super Família, com a minha amiguinha Cida, lindinha de viver, minha amiguinha Cida, Nivaldo Andrade, tá certo? Laerte Silva e a participação especial do meu grande amigo Cleiton Palmeirense. Beleza, bom, deixa eu sair fora, pegar um feijãozinho com arroz, um cuscuz, né? Abração para a Carlene, meu grande amigo Wellington Ceará. Almoçamos lá domingo, uma delícia, viu, Carlene? Tá de parabéns, um beijo grande pra você, muito obrigado pela receptividade. 2h12, tchau, tchau, até amanhã. ZYU 662, Rádio Multi FM em 87,5 MHz, Guarulhos, a voz da sua cidade.